sofrendo meu coração. Eu confesso, foi ruim, mas gostei, pois aprendi que não se deve amar assim. Uma mulher linda demais. Cheio de esperança. Passei.